Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, Música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá! No programa da semana passada, ouvimos um pouco da impressionante música composta para as catedrais da Nova Espanha, antiga possessão ibérica que incluía desde o sul dos atuais Estados Unidos até a América Central e Caribe. Mas enquanto nas catedrais predominou a música como expressão do poder da igreja, nos meios ligados aos governos europeus na América foi comum a composição de obras para expressar justamente o poder dos reinos ibéricos e de seus governantes. Isso era feito de várias maneiras, mas sempre com a intenção de ressaltar os valores dos europeus que governavam as Américas e que os distinguiam das culturas populares. Entre esses valores estavam a erudição, o conhecimento dos objetivos e leis imperiais, a compreensão dos símbolos do poder, sua fidelidade à coroa, sua nobre ascendência, sua honra cortesã, sua coragem, seu modo de vida urbano e seu empreendedorismo no Novo Mundo. Frequentemente, as vilas e cidades americanas eram obrigadas a reunir recursos e celebrar, com festas, música, teatro e dança, as vitórias militares, o sufocamento de levantes populares ou simplesmente o nascimento, casamento, aniversário e falecimento de reis, rainhas, príncipes e princesas. Para isso, foram escritos vilancicos, árias, cantatas e até mesmo óperas. Esse louvor ao poder dos reis, vice-reis e governadores foi mesmo necessário? As obras produzidas para a celebração do poder monárquico também tiveram qualidade artística, como ocorreu nas catedrais? E os compositores que as escreveram faziam isso convictamente ou apenas realizavam de forma burocrática sua obrigação? No programa de hoje, Compondo na América para os governantes da Europa. Ouvimos de Juan de Araujo, Aqui, Aqui, Valentones de Nombre, com o Ensemble Lima, o Ensemble Louis Berger, a Capilla Cisplatina e o Coro Juvenil de la Fundación Pro Arte de Córdoba, sob a direção-geral de Gabriel Garrido. Na igreja dos séculos XVI, XVII e XVIII, circulavam duas grandes concepções de sociedade. Na primeira, acreditava-se que todos eram iguais perante Deus e que os padres deveriam ser os guardiões desse modelo. Na segunda, e mais aceita na época, a sociedade deveria se organizar em uma rigorosa hierarquia encabeçada pelos reis e papas. Nessa estrutura hierárquica, os que estavam em posição superior possuíam o privilégio de governar os que eram colocados em posição inferior, cabendo aos de baixo apenas cumprir as leis e as ordens que chegavam de cima. As catedrais, situadas em cidades nas quais habitavam vice-reis, governadores e demais autoridades ibéricas, reforçavam as relações hierárquicas com a expressão musical do poder europeu. Esse foi o caso da antiga cidade de Charcas, posteriormente denominada La Plata e hoje Sucre, na Bolívia, onde existiu a Audiência de Charcas, o mais poderoso tribunal da coroa espanhola no Virreinado do Peru. Foi para essa cidade que Juan de Araujo compôs, no final do século XVII, suas magníficas obras sacras e vilancicos, como o que acabamos de ouvir. Por outro lado, os missionários religiosos, especialmente os jesuítas, tentaram aplicar com os índios americanos o primeiro modelo, o de igualdade perante Deus. Vamos lembrar este pequeno trecho do anônimo Laudate Dominum, composto para as missões jesuíticas do século XVIII, e que ouvimos integralmente no segundo programa desta série. Na frase Laudate Dominum omnes gentes, louvai o Senhor todas as nações, existem algumas repetições da palavra omnes, que significa todos, ficando implícita a crença na igualdade indígena em relação ao seu novo Deus. Mas a concepção dominante naquela época era a da organização social hierárquica, solidamente mantida pelas leis imperiais e pelos dogmas eclesiásticos, concepção que era comum nas catedrais e nos palácios dos vice-reis e governadores. A manutenção da estrutura das sociedades hierárquicas exigia um imenso e cotidiano dispêndio de energia para sua justificativa e reforço. Caso contrário, a população colocada nas posições inferiores se rebelaria. Aliás, isso foi cada vez mais frequente no mundo americano. Para justificar e reforçar essa hierarquia, foi uma prática comum daquela época escrever música para que as pessoas das posições inferiores louvassem e exaltassem o poder de seus superiores. Como já mencionado no programa anterior, a Igreja Católica mudou muito desde aquela época e foi progressivamente abandonando o projeto de imposição do cristianismo e a perseguição aos não cristãos, especialmente após o Concílio Vaticano II, em 1965, e a Conferência de Puebla, em 1979. Mas nos séculos anteriores, os povos americanos ainda eram alvo da cristianização e da unificação cultural empreendida pelos papas e reis europeus. Uma das manifestações de submissão ao poder superior era a obrigação de celebrar nas vilas e cidades americanas fatos marcantes da corte europeia. Foi o que ocorreu em 1701, na cidade de Lima, Virreinado do Peru, para comemorar o aniversário de 18 anos do novo rei da Espanha, Felipe V, neto de Luís XIV da França. Em Lima, Tomás de Torrejón y Velasco, mestre da capela da catedral, foi encarregado de escrever, para essa ocasião, a música para a ópera La Púrpura de la Rosa, sobre o libreto espanhol de Pedro Calderón de la Barca. Baseada no mito do amor de Vênus e Adonis e do ciúme de Marte, La Púrpura de la Rosa tornou-se, em 1701, a primeira ópera composta e executada no Novo Mundo. Seu enredo, seu texto erudito e sua música refinada somente poderiam ser identificados na América daquele tempo com a cultura da elite espanhola ligada ao governo do virreinado, o que era absolutamente intencional. De Tomás de Torrejón y Velasco, ouviremos a cena No Puede Amor, da ópera La Púrpura de la Rosa, com o ensemble Villancico de Estocolmo, sob a direção de Peter Pontvik. Tomás de Torrejón y Velasco, ouvimos a cena No Puede Amor, da ópera La Púrpura de la Rosa, com o ensemble Villancico, sob direção de Peter Pontvik. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. É muito frequente tendermos a ressaltar essas obras e esses fatos a partir de uma ideologia nacionalista ou regionalista, como se esses representassem nossos ideais de liberdade e autonomia. Essa abordagem foi relativamente comum na musicologia do século XX, sobretudo até a década de 1980, quando ainda se procuravam manifestações artísticas americanas que se equiparassem à grandeza das obras-primas europeias. Não foi raro procurar-se um Palestrina mexicano, um Vivaldi boliviano, um Handel peruano e um Mozart carioca. Mas depois que as crises políticas e econômicas do final do século XX revelaram que os governos latino-americanos estavam mais preocupados em cuidar dos bancos e das corporações internacionais do que de suas populações, a ideologia nacionalista foi progressivamente perdendo interesse. Hoje, vai ficando cada vez mais claro que a música escrita nas Américas para o louvor das coroas ibéricas não representou o desenvolvimento cultural das nações americanas, mesmo porque, até fins do século XVIII, nem existiram nações americanas. Esse repertório foi feito para o entretenimento da elite que estava nas Américas, justamente para governar a população local e garantir a satisfação dos interesses europeus. Foi esse o caso de A del Gozo, uma cantata a duo em espanhol de José de Orejón y Aparicio, compositor mestiço peruano que viveu de 1705 a 1765 e que ocupou os cargos de mestre da capela e organista da Catedral de Lima. Sua cantata é uma homenagem à Nossa Senhora, mas cujo texto rebuscado usa uma terminologia acadêmica de quase exclusivo deleite dos governantes europeus. Ouviremos, de José de Orejón y Aparicio, a cantata a duo A del Gozo, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Massun. Ouvimos, do compositor peruano José de Orejón y Aparicio, a cantata a duo A del Gozo, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Massun. Na América Portuguesa, existiram casos semelhantes. Em 1759, chegou na Bahia o desembargador português José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, célebre pelas dezenas de condenações à morte e centenas de outras condenações que ordenara em Portugal. Acometido por uma grave doença, permaneceu acamado por várias semanas em Salvador e acabou recebendo uma homenagem dos integrantes da Academia Brasílica dos Renascidos, animada com uma cantata em português. Constituída de um recitativo e uma ária de autoria ainda desconhecida, esta cantata para soprano, cordas e contínuo usa uma linguagem rebuscada e de um certo mau gosto para desejar pronto restabelecimento e também bajular o poderoso desembargador lusitano. É o que observamos já no primeiro verso, no qual o desembargador é homenageado com as palavras herói, egrégio, douto, peregrino. De autoria anônima, ouviremos a cantata acadêmica Herói Egrégio, composta na Bahia em 1759, com o soprano Elisabeth Ratzendorf e a orquestra barroca Harmônico Tributo, sob direção de Edmundo Ora. Cabeça. De autoria anônima, ouvimos a cantata acadêmica Herói Egrégio, escrita na Bahia em 1759, com o soprano Elisabeth Ratzendorf e a orquestra barroca Harmônico Tributo, sob direção de Edmundo Ora. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Em pleno século XVIII, a elite europeia na América já consumia peças humorísticas. Foi o caso de uma composição de Roque Ceruti, mestre da capela da Catedral de Lima entre 1727 e 1760. Esse autor compôs um sainete a duo ao Sagrado Nascimento de Nosso Redentor, uma espécie de diálogo humorístico-musical entre dois cantores que representam papéis teatrais com temática natalina. O enredo conta a história de um sacristão português que, em lugar de tocar os sinos da Catedral de Lima, decide cantar o Benedicamus Domino em plena missa de Natal, alegando que em Lisboa havia sido moço do coro. O cantor Domingo tenta em vão impedi-lo de cantar, mas resolve ajudá-lo para não arruinar a cerimônia. De Roque Ceruti, ouviremos o sainete a duo A Cantar um Villancico, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Masson. Se viene diciendo que es gran solfista porque en Lisboa fue Seize ya toma papel y canta en maitines un juguete que será todo el aplauso de música tan solemne. El esquilón, sacristán de Belén, mueve el esquilón y ya darán las nueve. Cállate, Domingo, no digas esquilón, cállate, no busques, estamos en bombón. Mueve el esquilón, que tienes la decena, mueve el esquilón, ya cuesta noche buena, noche buena. Ay, que tierra encante, amate, Veneiro. Hoy voy a cantar que mucho le quiero, mucho le quiero, que mucho le quiero. Fuego que no canta se hace cantar hoy, metro celestial es aquel divino sol. Yo cantarle quiero en este fascistol, cantinio más nuevo con nuevo primor. Pues vaya el tonillo, tenga la atención, sacristán la cama. Pero yo te seguiré. Vamos pues los dos. Benedicamus, benedicamus, benedicamus Domino. Benedicamus, benedicamus, benedicamus Domino. En miña tierra el maestro a soplapos me enseñó. Pues al niño que allí ves levanta el pecho y la voz. Infantico yo me muero y me derrito de amor. ¿Qué te parece, Domingo? Bien allá que te parió. Benedicamus, benedicó. Benedicamus Domino. Sacristán canta otra copla que combinaré a un melón. No quiero que los doctores tengan conmigo función. Vámonos pues a la fonda a tomar un buen carlón. Eso sí que me complace, vamos pues sin invitación. Parece Domingo y en año que te parió. De Roque Ceruti, ouvimos o sainete a duo A Cantar um Villancico, com o ensemble Louis Berger, sob a direção de Ricardo Massun. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. O último exemplo de hoje é a Ária para Nossa Senhora Maria Luísa de Borbón, composta em 1790 na cidade de Mojos, hoje Bolívia, e naquela época Virreinado do Peru. A obra foi escrita durante as festividades comemorativas dos trabalhos jesuíticos na região, programadas pelo então governador de Mojos, Dom Lázaro de Ribeira. Incumbidos de homenagear a coroa espanhola, os índios de Trinidad e San Javier elegeram para isso a data de 25 de agosto, aniversário de 8 anos da infanta Maria Luísa de Borbón, filha do rei Carlos IV da Espanha e irmã de Carlota Joaquina de Borbón, a conhecida esposa de Dom João VI de Portugal. Fatos para nós surpreendentes, embora nem tanto para aquela cidade, esta área foi uma composição coletiva de 3 indígenas, Francisco Semo, Marcelino Itcho e Juan José Nossa, escritas na própria língua dos índios mojos. A informação mais rara, no entanto, é o registro da autoria da obra, uma vez que os indígenas americanos dificilmente assinavam a composição de suas peças no século XVIII. Ouviremos então, de Francisco Semo, Marcelino Itcho e Juan José Nossa, a Ária para Nossa Senhora Maria Luísa de Borbón, escrita em 1790 na língua dos índios mojos, com o Ensemble Lima, sob a direção de Gabriel Garrido. Thank you. ouvimos, de Francisco Semo, Marcelino Itcho e Juan José Nossa, a ária para Nossa Senhora Maria Luísa de Borbón, escrita em 1790 na língua dos índios mojos, com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. Qual é o interesse em dar vida a composições que no passado foram usadas justamente para controlar a vida dos povos americanos pelas coroas ibéricas? Como apreciar ou se relacionar com esse tipo de música, sabendo quais foram suas consequências naquela e em nossa época? E será que esse processo existiu somente nos séculos 17 e 18, ou estendeu-se até o nosso tempo? Estamos atualmente reforçando, com nossas próprias ações, o poder hierárquico sobre nós mesmos? Parece que vivemos hoje uma cultura na qual refletimos pouco sobre as perguntas e procuramos respostas que afastem rapidamente o incômodo que elas nos geram. Muitas vezes, temos respostas prontas para perguntas que ainda nem foram feitas. Por isso, talvez seja melhor não estragar as perguntas deste final de programa com respostas apressadas. A reflexão sobre elas poderá ser mais útil, mais saudável e até mais criadora. Conhecer melhor essa história pode nos ajudar a mudar nossa relação com o passado e a construir um futuro diferente. É o que faremos nos próximos programas, ouvindo um pouco mais de Música das Américas sob domínio europeu. No programa seguinte, Casas Americanas com Sons Europeus. Eu sou Paulo Castanha e volto na próxima semana com mais um Alma Latina, programa da série Ideias Musicais. Este programa teve a produção de Ralph Schwartz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Boa semana e até lá! Ideias Musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.